Texas goes north. So does that sound like Texas to have? Esse Bravo Zulu chame torre no 8 decimal meia dúzia. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papa Tango, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, uma boa tarde. Reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 1-7. Vento 1-9-0 graus, 1-2 nós, ajuste 1-0-5. Área desse nível de voo 060 da presente voo do ITAP. Segue como número 3 na aproximação. 060060, voo ITAP da presente, está ciente do número Papuso, perdemos contato com o centro Recife. 3090, senhora acionando a identificação, o centro Recife fica ciente do seu contato com o Salvador. Obrigado. 584. Voltará para ingresso na pista 1-0, Fotera 2584. 8002, chame o controle de chamada. 8 com a mira. 1-1-9. Controle Salvador, então 8002, formação Quebec. Então, 8002, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desse nível de voo 070, segue como número 4 na aproximação. Reduza a 2409. 2409 ao 70, Bonf. Verificou, então 8002. Aqui conosco daqui a provavelmente 8 minutos. O senhor teria que aguardar para a cópia, ok? Então, término de abastecimento. Salvador, passarela 2231. Prossiga, passarela 2231. Estima barreira 1954. Ciente, passarela 2231. Pós-MOMO é DCT, barreira? MOMO, ALBO, DCT. Ciente, MOMO, ALBO, DCT. No 852, então o plano do senhor vai estar aparecendo aqui pra gente daqui a provavelmente uns 8 minutos. 8 a 10 minutos, ok? Tá. Tango de abraço, prossiga. P2231 no controle. A sua escuta, prossiga 2231. Presente voo direto Barreiras, está restrito a nível de voo 320. Está presente Barreiras, em ascensão restrito 320, passada de 2231. O Gol 1395, interceptando o localizador, já aguardando a rampa do glide, tem 1-0 à vista. 1395, complete o nosso chame torre, frequência 1-8, decimal 6-12. 86, 395. O 7725, está bem? Fala, Gol 1755. 1755, prossiga. Estacionamento 1-8. Portão 08 está autorizado, chame para o táxi Gol 1755. Chame para o táxi 755. Portão 095, livre RS, aposta estabilizado. Desce para 2000 pés, livre de restrições, ajuste 1015. Poderia voar direto Luna da presente, Tereza? Sangue de abraço, só confirmando, vai decolar com flua noroeste inicialmente, não é isso? Noroeste. Ok, fica atento à passagem do tráfego que está na curta final para pista no 7, sem interferir a autorizada decolagem. Vento 1-80 graus, 1-2 nós, ajuste 1-0 no 5. Grande abraço, Whisky Bravo Zulu, temos helicóptero Hops 44 que vai decolar aí do pátio com o plano noroeste sem interferir com este aproximação. Frente, Zulu. 015. 3.000 pés, livre da restrição, com 1015, da 3190. 8002, desça para nível de voo 040. É o 040, tá, 2002. 7, vento, 180 graus, 129, ajuste 10 no 5. Ok, ciente, na sua escuta, prosseguindo na aproximação, gol 13195. Estamos avisando com a aeronave, acabou de pousar, está autorizado a decolar. Autorizado a decolar e sem interferir com o eixo de aproximação da 10, setor com proa noroeste, vento 180 graus, 129. A Nissan, estamos gravando. No 395 tem autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 149. Livre pouso na 10, bom, 395. Whisky Bravo Zulu, no solo 55, local de estacionamento. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Cito com curva direita, 1935-5171 transponder. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento push, portão 03, gol 1925. Chamará. Bravo, está fora do solo. Família Bravo, decolado ao 56, controle 19.35. 1935, o controle chamará família Bravo. Start up and push, report ready for taxi, go 1013. Clear for push, report ready for taxi. Alternando no 33.25. Tranquilo, boa tarde, é o Papa Romeu, tamo de Bravo. Tamo de Bravo, segue pro Nordeste, confirma intenções. Mantém o corredor forte, 500 pés do Tango Índia Bravo. Confirme quantas milhas vai se afastar de Salvador. 37 milhas, senhora. Reporte então 20 milhas de Salvador, livrando a nossa CTR e o Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, 20 milhas de Salvador. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera torre 118.62, ajuste 10 no 5, gol no 755. Juliette Alfa 186 no ponto de espera com 1015 e 7. Já estacionado em frequência, Zulu. Zulu, Nacional BLS, da 10, UFS, 722. Objeto 6722, completo sinal, chame torre, frequência 98.62. Chama torre, 7826, muito obrigado, senhorita Web, 6722. 3190, desça 2.000 pés, ajuste 10 no 5, livre LS, reporte estabilizado. Confirme, 2.000 foi para o TAN 3190. TAN 3190, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 5, livre LS pistão 10 de Salvador, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, TAN 3190. Tango de abraço, quando possível, ser estimado de pouso. 25 minutos para estimado de pouso, senhores. Sim. 4 Daniel e pronto. Força 2584, autorizada a decolagem pista 10, vento 180 graus, 14 nós. Iniciando a corrida, 2584. Webjet 6722, pista livre, tem autorizado pouso. Livre pouso para o Web 6722, muito obrigado, senhor. Nada. Webjet 5729, após a passagem da aeronave 737 da companhia na curta final, ali mantém pista no zero. Após a passagem do aeronave da companhia na aeronave, final, ali mantém a no zero. Força aérea 2584, decola o 59, controle 119, decimal 35. Vamos lá, controle, uma boa tarde. Boa. Ok, vai a Alpha. Via India and Alpha, hold short, one way, 10, call tower 86, go 1013. Controle de Salvador, boa tarde, Força Aérea 2584. Força Aérea 2584, contato com a arma de decolagem, sob a nível de voo 380, saída Gole, Eval ou Fito. E acendendo para o 380, saída Gole. Fito, Força Aérea 2584. No 395, ingressa via Juliette para o portão 08. Via Juliette, portão 08, gol 1395. Gol no 755, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém. Webjet 6722, solo ao 01, no livrar direito, no 21, no decimal 9. Está livrando a direita, no 219, Web 6722. Webjet 5729, pista livre autorizada a decolagem, vento 200 graus, 129. Autorizada a decolagem, 5 sites. Boa tarde, Web 6722, livrou para a nossa escuta. Webjet 6722, táxi de Alfa, reportando da táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette para ingresso, já está próximo a Juliette aqui, 6722. Ah, está na Alfa, próximo a Juliette, 6722. 1190, complete nosso setor, frequência 18, decimal 1612. 1612, obrigado, bom sábado. Whisky Golf Foxtrot na escuta? Só confirmando se eu se encontro no pátio 3 e decola da 1-0. Sente, pronto para copy. Autorizado Mossoró nível 390 pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Momo, transição G-Bit. Golf Eco Bravo India Tango. Controle 119.35, aciona 5420. Controle Web 5729, boa tarde. Objeto 5729, contato radar na decolagem, suba nível de voo 340. Após 2 mil pés, está autorizado curva direita na proa de Dael. Após Dael, voa Leda, após Bridge. 2 mil pés, Dael, Dael, Leda, Leda, Bridge, 5729. Juliette, para o portão 01. Ingressa na Juliette, Anitta, para o 01, 6722, muito obrigado. Alô, Web 6722, tem como coordenar com o voo para ir um pouquinho à frente para a gente ingressar no 101? Sim. Voo 1093 na escuta do solo. Não, 3 na escuta, Torre. A sua escuta, voo 1093, boa tarde. Boa tarde. Teria como taxar só um pouco mais à frente para liberar o ingresso de uma aeronave aí à sua cauda? Afirmativo. Uno 755, observe Airbus Latam na curta final, após o pouso, olhar e manter, pistão zero. Após o pouso, olhar e manter, pistão zero, 755. Seria o seu web, nessas duas dois, vai ingressar no 01. Ok. Sam 3190 no solo 05, liberará a direita, chame solo 121 desse 19. Direita 219, Sam 3190. Salvador Tower, good afternoon, this is Go 1013, hold short 1010, right for takeoff. Maintain position. Same in position, go 103. Solo Salvador, boa tarde. Tá 3190 na sua escuta, não foca. Sam 3190, táxi Alfa, reporta antes do táxi Juliette para ingresso. Alfa de saúde, Júlia, reporta 3190. Estabilizou no ILS, o TAN 8002. 8002, complete não, chame torre, frequência 118, decimal 62. Chame torre, 118, decimal 6, Salvador, TAM 8002, baixou o travão. 8002 avistado, checado o trem, pista 10, pouso autorizado, vento é sul, com uma dúzia nossa. Autorizado, pouso, pista 10, TAM 8002. Baixou o travão? Baixou o travão, senhor. Uno 755, declarado 07, controle agora 119, decimal 35, boa viagem. Boa tarde. Cinco cruza 1500. Autorizada chegada a mar e dessa via para 2000 pés. O ajuste 1015. Mensagem para o azul 4234, descida de chegada a mar. Azul 4234, aciona identificação. Autorizada chegada a mar. Dessa via chegada a mar para 2000 pés. O ajuste 1015. Chegada a mar e descendo via para 2000 pés. 1015, azul 4234. Controle, gol 755, cruza 2000. Lúcia, Tantra, descida reportando setor frequência livre. Gol 1755, contato radar na decolagem, subiu nível de voo 360, saída da El, Leda Bridge. Ao 360, da El, Leda Bridge. É 2584, controle. Sigam, 2584, está na sua escuta. Centro Recife, frequência no 288, alternando 133, decimal 25. 1288, 133, 25. 2584. Objeto 5729, controle. Escuta. Chame Recife, 1288, alternando 133, decimal 25. 1288-3325, 5725, 2929, Salaed. Salvador, Gol 1925, no Finger 3, para puxa, estacionamento. Autorizado, chame para o táxi, Gol 1925. Gente, autorizado, chamará. Go 1013, line up and wait, runway 10. Line up and wait, go 1013. No solo aos 10, 10, libera direito 129. Direito na 219. Solo tá 3862, livrando a Cisco. Tá 8002, táxi via Alfa, reportante ataque 6 Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 3862, corona. Táxi autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, Whisky Golf Foxtrot. Ingressa via Juliette para o portão 1-1. Juliette para 1-8002. Control frequency 119 at small 35. 1935, you have a good day, go on 1013. Have a nice trip. Thank you. Boa tarde, gol no 601. Descida cruzando 230 para 140. Gol no 601, na cena de identificação, entrada chegada bomba, desce para em nível de voo 040. Identificou, desce para 040, autorizado chegada bomba, no 601. Salvador Departure Control, good afternoon, this is Gol 1013, passing 2100, climbing level 360, dial departure. Gol 1013, radar contact on departure, climb flight level 360, dial departure. After dial, fly Leda and Bridge intersection. Okay, up to 360, dial Leda and Bridge, Gol 1013. Gol 1925 para o táxi, 120 a bordo, alterna com fins 3,50 de autonomia. 925, táxi como número 2 até o ponto de espera, pistão no zero, via Índia, Alfa. No ponto de espera, torre 1 no norte, decimal 612, ajuste no zero, 1 no 5. Vai dar passagem ao Learjet na taxiway Alfa, agora neste momento à sua direita, ok? Gente, do tráfego, 1015 ajuste, do gol 1925. Bono 755, controle. 1908, controle. Bono 755, controle. 755, siga. Bono 755, chame em Recife, ano 288, alternando no 33, decimal 25. Confirme, 282. 288-3325. Vento de decolagem, vento é 180 com 13, Whisky Golf Fox. Osiris? Do 4234, ajuste em Salvador permanece no 0115, livre LS, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Livre LS, ajuste no 0115, azul 4234. Quanto espera pronto? 925, aliás, mantém, pista no zero. Ali mantém, 925, pista 1 no zero. 60. Eu tenho pré-aprovado 380, se eu copio ou aguardo a coordenação? Não, copio, pode ser. Autorizado Brasília, nível 380, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119-35, aciona 5424, são 3567. Autorizado Brasília, nível 380, saída Gole, transição Ofito, pela Upper Zulu 17. 119-35 controle, 5424 transponder, portanto 3567. 3567, cotejamento correto, chamando para acionamento, puxa, portão 07. 3567. Solicitando a Pro de GBIT? Não, Whisky Golf Fox. Whisky Golf Fox aguarda coordenação com o Centro Recife. A princípio mantém a saída. Ciente, Whisky Golf Fox. Fox mantém a saída, temos um tráfego, posição de 12 horas, 26 milhas no rumo sudoeste, passando o nível de voo 1900 para o 040, um Boeing 737-700 da Gol. Ciente, 7, mantendo via, Whiskey Fox.